Confirma 111 a bordo, 111. Confirma, 111. 100 altímetro no 04, táxi via India e Alfa, no ponto de espera, chame torre 18.95, bom voo. Voo no 567, tem uma aeronave saindo no táxi, após será autorizado o pushback, aguarde. Ciente, aguardando, voo no 567. Sente o November Uniform Golf, altímetro no 04, informa pessoas a bordo. É, 4 pessoas. Sente 4 a bordo, está autorizado o táxi, chama para ingresso no pátio principal. Sente, vai chamar para ingresso no pátio principal, November Golf. Muito boa tarde, gol 1602, da formação Tango, do 1970 para 150. Gol 1602, controle Salvador, acione identificação via chegada à área desse por ônibus de voo 050. 0-0-9-0-2. Aguarde no 567, temos o tráfego que vai sair do pátio 3, rapaz, será autorizado. Gente, voo no 567. 4261, no livre ingresso de decolagem, pistão no 0, ventão no 00 graus, 089. Uniforme Golf está esclarecendo, após sair do pátio 3, é, Índia segunda à sua direita. Sim, gente, Índia segunda à minha direita, nós vamos falar do Golf Grátis. Está autorizado para ingressar no pátio principal. Afirmo. Vitoriano e 567, autorizado para inspecionamento, chama para o táxi. Autorizado, inspecionamento, gol no 567, chamará para o táxi. O 4261 decolado ao Zuno 6119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Xener 6143, acione identificação via chegada Ponce, desce para 4 mil pés, ajuste na 014. Via Ponce, Gustavo Salvador, muito boa tarde. Boa noite, Brasil 4261. Curva 2000 na pessoa da base, iniciando a curva à direita. Azul 4261, contato radar, sobre 360, Dael. 36 agora na base, Azul 4261. Gol 9077, chame Recife 1251, alterne 13325. Observe a aeronave no pushback, saindo do portão 5, está autorizado a terra remota 1-2, reporte ao término. Chame Recife 1251 na terra 3325. Ok, 1251-1077. São 3603, acione identificação, chegada ao mar e desce para nível de voo 060. Mar 060. Golf, chame Torre 1-9, decimal 9-5. Gente, não vem ver Farm Golf, um Farm Drone. Deve ser colagem, vem por 120 graus 08, mas não vem bem no Farm Golf. Meu B 189, autonomia 3 horas 58, altera na campanha. 2189 a bordo, altímetro 1014, após passagem da aeronave da Avianca no reboque. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Após a passagem da aeronave Avianca, Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, para o gol no 567, obrigado. Está no desvio? O 602, na proa do Serra Vito 369. Se puder voar na proa do 366, agradeço. Zona 602, autorizado. Está 2500 pés, ajuste na 014. 2500, 1014, obrigado. Zero pronto. 567 autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter a 1-0, gol no 5. Flatango November e uniforme Golf, decolado aos 2-2, curva direita para ingresso no, na linha do litoral sul, aguardando transferência de comunicações, November e uniforme Golf. Ciente, vai mantendo a sua comunicação, aguardando o November uniforme Golf. Aproximação, redução para 2-2-0-9. 6-0-3, da presente voadora. Já presente, voadora. 6-1-4-3, copiou o controle? 67, livre decolagem, 5-0 graus, 1-0-9. Autorizada a decolagem, dá no zero, para o voo no 567. Uniforme Golf, chame o controle 119.8 até o regresso. Ciente, 119.8, November Uniforme Golf, direto. 603, desce para 3.000 pés, ajuste na 014. Para 3.000, ajustado 1.014, na 014. Controle, é o Papa Tango, November Uniforme Golf. Papatango, November, uniforme Golf, mantenha as condições visuais, ano meu pés, achei reporte passando farol da barra. Ciente, vai reportar passando farol da barra, November, uniforme Golf, condições visuais. O Alfa November Delta. Aguarda nada, se escuta, grato. 2509. Feedback somente, chamar o táxi. Controle Salvador, boa noite, voo no 567, decolou cumprindo Gole ou Fito? Voo no 567, contato radar, voo 360, Gole ou Fito? 367, Gole ou Fito, voo 1567. Coteja. Alocado 0117, decola 10, corrida forte, após decolagem do Rio de Janeiro, depois 198, controle Salvador. Cotejamento correto, chama para o táxi. Chamará para o táxi, grato. O solo Avianca Oscar, Oscar Alfa Serra, estacionado aqui na remota 1-2, grato pela ajuda aí. Gente, Oscar Alfa Serra, frequência livre. Coronel 02, complete aproximação, torre 11895. Vem da torre? 11895. 95. A 3603, desce para 2.000 pés, ajuste na 014. Ajustado em 14, 1-0-4, 2.000, 3.000, 3.000, Então é igual 602, na final baixou, travou. Avistado, vento 120 graus 109, ajuste permanece no 04, autorizado pouso, gol no 602. Falou, tirei pouso 602. Controle, novembro com Golfo, ingressou Farol da Barra, retornando. Novembro, uniforme Golfo, confirma retorno para Salvador? Confirmando, retorno para Salvador, pouso completo, novembro com Golfo, pelo corredor. Cliente, reporte no Pituaçu, novembro, uniforme Golfo. Cliente, Pituaçu, novembro com Golfo. 3603, autorizado ILS, sem pista na zero, reporte estabilizado. Três, inicia redução da aproximação, reporte estabilizado. Cliente 189 a bordo, altímetro 104, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 198, decimal 95, bom voo. A bordo. 104 a bordo, altímetro no 0, no 4, livre táxi, chama para ingresso no pátio principal. 10 no 4, chamará no ponto de espera de quilo, confirma? Vai decolar a partir da intersecção da Delta, confirme? Pode ser, senhor. Se autorizado, decola direto para o Anogés. Gente, então da presente chame torre para táxi e decolagem, o Alfa November Delta. Agora torre, torre, torre, Alfa November Delta, grato, até a próxima. Para cruzamento, após autorizado. Gente, vai reportar o November Delta. Estou de olho, 3603, complete aproximação, torre 11895. Chinês 6143, autorizado ILS, sem pista na zero, reposta estabilizada, reduzindo para 1809. Tá, mantendo 180 presente, tá? Livre ILS, 143, obrigado. Gol 10-72, na sua escuta, cruza 200 para 160. Gol 9072, com a cena identificação. Via Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste na 014. Bom, para autorizar, tem quatro presentes e um sentido rumo na zero. Pronto. Gente, passou no 40, agora a transferência para centro Recife, gol no 567. Aguarda, gol no 567. Marcador externo, Alfa November Delta. Gente, autorizado a decolagem para o Nordeste Delta, na sua escuta. Alfa reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, no 602. Três, dois, cinco. 103, boa tarde, o vento 120 graus, 10 nós, ajuste no 0 no 4, autorizado pouso pistão no 0, CAN 3603. Pois autorizado, 3603. Meia 01, após o tráfego na final ali, mantém pistão no 0. Meia Delta, chame agora o controle 199, décima 8, decolado aos 32, bom voo. Agora 119,8, grato, boa noite, até a próxima. 7, portão 1, feedback na manete. Autorizado 3897, chama para o táxi. Portão na altaxi, 3897. Cara, tá ingressando no corredor forte, para a Praia do Forte, na sua escuta 500 pés, acionado 0117. O 9 me delta, mantenha as condições visuais, no meu pai forte. Autoriza 500, senhora, 500 pés? Autorizado 500 pés, alto 9 me delta. Grato, na sua escuta delta. Confirme estabilizado? Ótimo, quase dobrado, estabilizado, reduzido. Tener 6143, reduza para aproximação, torre 1198, 95. 295, muito obrigado. Oi, transformador, Tener 6143. 143, boa tarde, continua a aproximação, pistão no 0, aguarde pista livre, 120 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 4. Guardando, muito obrigado. Falou Recife, muito boa tarde. Ligou 1856 para a cópia Recife. O 490 está no 87. Carol de Itapuã. Novembro, uniforme Gol para cruzamento, torre 1895. 1895, Novembro, Gol. Meia Coteja. Autorizado então Recife no 390, via Upper Whisky 58, decola na Puca com transição Caju, da pista 10 com curva esquerda, 119,8 ao controle, 5536 é o nosso transponder, gol 18356. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará para o pushback sonamento, 1856. Com 602, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, posição 05, 1602. Paulo Salvador, boa tarde, está 3603, livrou. Boa tarde, 3603, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém a Juliette, está 3603. E aí, informe Gol. Ciente, vai aguardar para cruzamento do campo, portão Rio Jones, novembro para o Golfo. Eu no 601, livre decolagem, 140 graus, 109. Cordial, boa tarde, eu prefiro 5241 na informação vista. Gente, 5241, não prossiga. Quando possível, autorização com 5360, sai da prefeita. Gente, temos 400 pré-aprovado, aceita? Afirmo. Gente, estou autorizado com fins, nível 400, via Pesulu 16, saída da Eole da Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5010, coteja. Aprovado 400, a Pesulu 16 com fins, da Eole da Bridge, o controle 119,8, transponder 5010. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. É, chama. M03, temos a aeronave da companhia no outro lado do pátio que vai iniciar o táxi. Após a mesma, deverá ser autorizado o ingresso. Já tem o nosso portão? Portão 10. 10. Estou bem na final da cabeceira, está autorizado o cruzamento, 9 Farm Golf? Positivo. Autorizado o cruzamento, 9 Farm Golf. Sim, a gente autorizou o cruzamento. Novo voo, 1273, da Vitor, autorização para transporte. Chegou o 1273, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Da Euleda Bridge, aguardando cópia. Stem 143, táxi Alfa, a partir da Juliette. Polo Salvador, o 3897 para o táxi, 235 a bordo, 4 horas e 5 galeão. Senhora, pessoas a bordo? 235. 10235 a bordo, altímetro 1014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, bom voo. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 1895, TAM 3897, boa tarde. 089. Ciente, final da 10, vai informar baixar travado, 9 Farm Golf. Está autorizado a girar base? Positivo, girar base, chama final da 10, 9 Farm Golf. Sei base, final da 10, 9 Farm Golf. 18, aciona 5574, coteja. Ciente, voo 1273, autorizado nível 360, para Belo Horizonte. E a posição no meio. Colagem da pista 10 com primeira curva de saída é a da El, Mesa, Brito. E o ponto de 74, ponto de 1980. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Reportará. Afirmo, após passagem, segue via Juliette para o portão no 0, TAM 3603. Juliette para o 0, TAM 3603. Novembro, Fab Golf, final, baixar travado. Autorizado, pouso, pistão no 0, 140 graus, 089, novembro, Fab Golf. Cliente, livre, pouso, novembro, Fab Golf. Bota 1-4, ouça, né, meu, 1-4-3. Salvador, boa tarde, na 3897, pronto no ponto de espera, visual granada final. 3897, após o tráfego, a linha mantém pista no vento. Posso passar de tráfego, vai em área, mantém a pista 10, na 3897.